Eu quero compromisso e você pede tempo. Eu quero amor eterno e você quer momento. Vai ter que decidir se quer entrar ou quer sair. Eu tô pedindo paz e você briga à toa. No jogo eu peço cara e você quer coroa. Vai ter que decidir se quer entrar ou quer sair. Uma hora me beija falando que tá tudo bem, outra hora me diz que não quer se prender a ninguém e me deixa aqui sofrendo. Eu não tô te entendendo. Eu não tô te contando, pois sei que ninguém é perfeito, mas vai ser bem melhor se mudar um pouquinho o seu jeito. Para de brincar comigo, não mereço esse castigo. Pensa no meu coração. Que faz amor comigo e depois joga fora. Que entra na minha vida e logo vai embora. Quem é você? Que cheia de defeito eu amo. Que fica me tratando como namorado. Que quando eu mais preciso não tá do meu lado. Quem é você? Que cheia de defeito. Eu quero compromisso e você pede tempo. Eu quero amor eterno e você quer momento. Vai ter que decidir se quer entrar ou quer sair. Eu tô pedindo paz e você briga à toa. No jogo eu peço cara e você quer coroa. Vai ter que decidir se quer entrar ou quer sair. Uma hora me beija falando que tá tudo bem, outra hora me diz que não quer se prender a ninguém e me deixa aqui sofrendo. Eu não tô te entendendo. Eu não tô te cobrando por ser que ninguém é perfeito, mas vai ser bem melhor se mudar um pouquinho o seu jeito. Para de brincar comigo, não mereço esse castigo. Pensa no meu coração. Que faz amor comigo e depois joga fora. Que entra na minha vida e logo vai. Quem é você? Que cheira de defeito eu amo. Que fica me tratando como namorado. Que quando eu mais preciso não tá do meu lado. Quem é você? Que cheia de defeito eu amo. Que faz amor e joga fora. Que entra na minha vida e logo vai. Quem é você? Que cheia de defeito eu amo. Que fica me tratando como namorado. Que quando eu mais preciso não me dá não. Quem é você? Que cheia de defeito eu amo. Cheia de defeito eu amo.